Hoje sinto a mesma dor, talvez menos que você. Não ter com quem conversar é como a saudade quer me ver. Diz pra eu não te procurar, mas aqui estou pedindo amor, pedindo pra ficar. E depois do que eu disser, me perdoa se quiser, mas não magoa agora não. Por enquanto empresta teu perdão, finge que está tudo bem, que não há ninguém. Me faz tão bem acreditar que ainda existe amor. Me deixa crer que até aqui nada mudou. E sem querer deixa eu pensar que me aceitou, ou que talvez eu seja agora um novo amor. Minta pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim. Minta pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim. Hoje sinto a mesma dor, talvez menos que você. Ir não ter com quem conversar é como a saudade quer me ver. Diz pra eu não te procurar, mas aqui estou pedindo amor, pedindo pra ficar. E depois do que eu disser, me perdoa se quiser, mas não magoa agora não. Por enquanto empresta teu perdão, finge que está tudo bem, que não há ninguém. Me faz tão bem acreditar que ainda existe amor. Me deixa crer que até aqui nada mudou. Sem querer, deixa eu pensar que me aceitou, ou que talvez eu seja agora um novo amor. Minta pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim. Minta pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim. Minta pra mim pra que eu viva meu sonho feliz assim. Pra mim, pra que eu viva meu sonho feliz assim. Hoje sinto a mesma dor.